Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, também folk, música cósmica, canções saídas especialmente das décadas de 1960 e 1970. Esta semana estamos a assinalar os 80 anos de Joni Mitchell. Joni Mitchell, nascida no Canadá e uma das mais importantes compositoras da folk norte-americana, e começamos a Floresta Encantada com o tema I Had a King para o álbum de estreia de Joni Mitchell. Saiu em 1968 o registro Song to a Seagull, com a produção de David Crosby dos Byrds, e David Crosby acaba por ter aqui um papel muito importante no percurso, ou início do percurso de Joni Mitchell. Ela que já cantava numa série de clubes, mas foi no momento em que David Crosby entrou, sem querer, num desses clubes na Flórida, e viu Joni Mitchell pela primeira primeira vez e ficou completamente de queixo caído quando viu o concerto dela, e falou com ela e levou-a para estúdio. E é assim que nasce este registro, Song to a Seagull, de 1968, e de onde vamos retirar outra faixa para ouvir agora, The Drone Treader, uma das canções de Joni Mitchell para o disco de estreia Song to a Seagull, de 1968. Thank you. ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions. I recall I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, still somehow it's love's illusions. I recall I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained. Living every day, I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions. I recall I really don't know life at all. Looked at life from both sides now, from up and down, and still somehow it's life's illusions. I recall I really don't know life at all. Joni Mitchell na Floresta Encantada, o momento em que assinalamos 80 anos de vida de Joni Mitchell. Felizmente ainda está entre nós, felizmente também continua a cantar ao vivo. O último concerto aconteceu no Festival de Newport no ano passado, o Festival Folk de Newport do ano passado. Primeiro, na Floresta Encantada, uma das canções do disco de estreia, Song to a Seagull, com produção de David Crosby, dos Byrds, saiu em 1968. Escutámos duas músicas desse disco, aliás, I Had a King e também The Drone Treader. Entretanto, passámos para Clouds, o segundo disco de Johnny Mitchell, lançado em 1969, onde o som de Johnny Mitchell fica, de facto, mais expansivo, com uma produção bem mais cuidada do que aquela de David Crosby. E ela conta aqui com alguns convidados, como, por exemplo, Stephen Stills na guitarra, também o produtor Paul A. Rothschild, que conhecemos, por exemplo, da produção dos álbuns dos Doors, e ele aqui a contribuir e muito para o som de Clouds, o segundo disco de Johnny Mitchell. Escutámos a faixa Both Sides Now, é também um dos maiores sucessos de Mitchell, ou uma das canções mais reconhecidas por parte da cantora folk, mas vamos ficar com uma que não tem guitarra, é só mesmo voz, chama-se The Fiddle and the Drum, é uma canção de protesto contra a guerra do Vietnã e tem esta particularidade de ser só com a voz de Johnny Mitchell. Regresso então ao segundo álbum de Johnny Mitchell, Clouds, de 1969, fica The Fiddle and the Drum. And so once again, my dear Johnny, my dear friend, and so once again, you are fighting us all. And when I ask you why, you raise your sticks and cry, and I follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you've earned, but I can remember all good things you are. And so I ask you please, can I help you find the peace and the star? Oh, my friend, what time is this to trade the handshake for the fist? And so once again, oh, America, my friend. And so once again, you are fighting us all. And when we ask you why, you raise your sticks and cry, and we follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say we have turned like the enemies you've earned, but we can remember all the good things you are. And so we ask you please, can we help you find the peace and the star? Oh, my friend, we have all come to fear the beating of your drum. Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh, Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. Oh, I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Floresta Encantada, no destaque alargado a olharmos para a carreira de Joni Mitchell, ou momentos particulares na carreira de Joni Mitchell, uma das mais celebradas compositoras de folk norte-americana. Escutámos primeiro uma das canções do segundo álbum dela, o álbum Clouds, de 1969, e uma canção onde não há guitarra, só a voz dela, e uma canção de protesto contra a guerra do Vietnã, The Fiddle and the Drum. E, entretanto, estivemos naquele que é considerado a obra-prima no percurso de Joni Mitchell, o registro Blue, saiu em 1971, um álbum muito confessional por parte de Joni Mitchell, um álbum em que ela fala sobre o final de uma relação amorosa, e é muito pessoal porque tinha acabado de sair de duas relações, uma relação com Graham Nash e outra com James Taylor, dois músicos também, e essas duas relações deixaram uma forte marca na cantora e compositora, e o resultado são estas canções confessionais que encontramos em Blue, de 1971, e escutámos a faixa A Case of You. Já há pouco falámos dessa atuação que aconteceu no Festival de Newport, Festival Folk de Newport, em 2022, e neste verão saiu o disco que celebra então esse concerto de Joni Mitchell, um concerto fortemente apoiado por Brandi Carlile, que colocou de pé aqui uma banda de propósito para apoiar o concerto de Joni Mitchell, ela que não aparecia em público desde 2015, aconteceu então o ano passado, e entretanto já podemos escutar este disco na íntegra, esta atuação na íntegra. Por norma, não viajamos até tão perto no tempo aqui na Floresta Encantada, mas como é um momento especial de celebração dos 80 anos de Joni Mitchell, por que não recuperarmos uma das canções deste concerto que ela deu no verão do ano passado. Joni Mitchell, ao vivo no Festival Folk de Newport, em 2022, fica para ouvir Summertime. Esta é a voz de Joni Mitchell. Well, here we are in summertime. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's so good looking. So hush, little baby, don't cry, don't cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your pretty wings and take to the sky. But until that morning, ain't no one's gonna harm you. Not with your daddy and mammy standing by, standing by. Looking. baby, don't cry, don't cry. Gonna spread your pretty little wings and take off up to the sky. But until that morning, there ain't no one's gonna harm you. With your daddy and mammy standing by, standing by. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada, Summertime, Joni Mitchell ao vivo no Festival Folk de Newport. Aconteceu em 2022 e passou hoje na Floresta Encantada, momento também de assinalarmos os 80 anos de Joni Mitchell, num dos destaques alargados do programa de hoje. O outro destaque alargado tem a ver com os Beatles, a música nova dos Beatles, e por isso mesmo vamos aqui recuperar as últimas canções gravadas precisamente pelos Beatles. Começámos com Free as a Bird, uma das canções em que a banda trabalhou nos anos 90, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison, com uma demo oferecida à banda por Yoko Ono, uma demo de John Lennon de finais dos anos 70, e o resultado que pudemos encontrar depois na altura, em meados dos anos 90, na antologia dos Beatles. O resultado acabou por ser então Free as a Bird e Real Love. E porque estamos a celebrar aqui este momento em que há música nova dos Beatles, temos que ir atrás e recuperar também essas demos de John Lennon. Escutámos a versão final de Free as a Bird, mas por que não escutarmos agora Free as a Bird, na versão de John Lennon, e logo depois Real Love, também dessa demo gravada em cassete, antes de escutarmos o resultado final. Forgotten dreams, that all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys, seems like all we really were doing was waiting for love. Duas demos de John Lennon em finais dos anos 70, gravadas diretamente para cassete. Primeiro, Free as a Bird, já escutámos a versão final. Segundo, a interpretação dos Beatles. E, entretanto, Real Love, também dessa cassete que depois Yoko Ono ofereceu aos restantes Beatles para depois as canções serem trabalhadas durante as sessões da antologia em meados dos anos 90 e com o produtor Jeff Lynne dos Electric Light Orchestra, os ELO. Escutámos então Real Love na sua versão demo e peço desde já desculpa pelo som mais rough, mais mauzinho, mas fica aqui este momento para percebermos depois para onde é que iria evoluir com a tecnologia da altura. Isto estamos a falar ali de 93, 94, 95, em que os restantes Beatles trabalharam depois nestas músicas. Vamos ouvir o resultado final agora de Real Love, depois da demo de John Lennon, os Beatles a pegarem nessa música e a darem esse toque único dos Beatles. All my little plans and schemes lost like some forgotten dreams. Seems that all I really was doing was waiting for you. And now Depois de Real Love, na sua versão final, gravada durante a antologia dos Beatles, a demo, só com a voz de John Lennon e o piano, para Now and Then, música que começou a ser trabalhada nas sessões da antologia dos Beatles, mas foi deixada para trás porque não havia a tecnologia ainda desenvolvida para chegar ao momento certo para a música ficar completa, já que o piano sobrepunha muito à voz de John Lennon. A tecnologia atual, promovida por exemplo também por Peter Jackson, o realizador que montou o novo Get Back, Essa tecnologia permitiu de facto chegar a um novo patamar de gravação e permitiu aos restantes Beatles, neste caso Ringo Starr e Paul McCartney, voltarem a essa canção, deixaram ficar as guitarras de George Harrison dos anos 90 e a voz de Lennon de finais dos anos 70. É uma verdadeira cápsula no tempo, gravada em três momentos diferentes, anos 70, anos 90 e já na década dos anos 20 do século 21, e o resultado é este. Now and Then, vão perceber que falta ali um dos momentos que Lennon tinha na canção original, mas são essas as muitas interpretações que uma música pode ter, e é assim que as demos evoluem desse momento de criação depois para o momento final em estúdio. Depois da demo fica a versão final, Now and Then, e é muito estranho dizer isto em 2023, mas aqui está a nova música dos Beatles. Até para a semana. One, two. It's all because of you. And if I make it through, it's all